As preocupações são inúmeras e claro que nós já as fizemos sentir aos seus deputados. Tivemos ontem uma reunião de trabalho, hoje andamos só a visitar as explorações e os seus deputados têm a oportunidade de ver a realidade das explorações de ovinos Serra da Estrela e essencialmente isto, como é uma raça de leite, nós vivemos do leite e claro que vivemos do leite e do queijo, é essencialmente toda a carga burocrática que está inerente hoje à criação dos ovinos nesta região, essencialmente também a questão do pagamento do leite e tudo o que tem a ver com toda esta fileira, desde que vai desde as ovelhas até à venda do próprio produto, que é o queijo Serra da Estrela. O número de ovelhas tem diminuído, nós temos uma redução de cerca de 30% em 10 anos. Corresponde que hoje temos cerca de 80 mil animais intervencionados na OPP, quando há cerca de meia dúzia de anos falávamos em 120 mil animais. Portanto, e infelizmente o que nós constatamos é que não há gente nova a ingressar nesta atividade. Tem sido o definhar nos últimos 20 anos, independentemente de todos os quadros comunitários, que se diz que é muito dinheiro que vem, mas no fim de contas o dinheiro, os apoios que são para ir mantendo num